que o jogo é sujo. Tô aqui em fumação, dope quebrou no meu cotocuto. Underground particular, suburbano liderando a safa. Passa no emplaca, não pode parar. É o freak show dos monstros. Mostro que simplicidade ganha jogo. Gol, gol, gol, gol. Não vou cair da cama porque é mais que o sonho. Tonto pronto pra ser mais que ovelha no rebanho. Não adianta banho de sal grosso, arro da mandinga, vudo de massinha, vi solta gracinha. Paga pra entrar no baile, tô suando a camisa e não é de graça que a gente caminha. Não, não, não, não, não. Somos iguais nem parecidos. Não, não, não, não, não. Me deixa em paz, tô tão fudido. Não, não, não, não, não. Somos iguais nem parecidos. Não, não, não. Não, não, me deixa em paz, sou tão fudido. Não, não somos concorrentes. Por isso nem abre a boca se não for dizer o que sente. Tem gente que era bom e tá melhor ainda. Tem gente que era bom e parece que perdeu suas rimas cor. Por ação que compra e vende, somente que lhes convém. Só enxergam pelas vistas, nem por elas, muito bem. Muito vem me perguntar como eu escrevo, como eu faço. Se eu psicografo, quanto eu leio, se eu trago, se eu cheiro. D'água pro vinho, tudo muda no instante. Mas antes maltrapilho e verdadeiro, que mentiroso, elegante. Não perguntei se pode, se cê quer, se cê concorda. Se falta letra, rap é forca, moça, não puxa essa corda. O era faz, ou construtivo, terrado demais. Os nomes diferentes, mas os sons são tão iguais. Vão dizer o que eu fiz, o que eu não fiz, ou vou fazer. Mas falar de mim é fácil, sendo que você é você. Se é pra acabar com essa porra, eu arregaço. Se cês querem perder a linha, eu arremesso. Se vocês forem deixar na minha, eu arremato mais. Se vocês quiserem a verdade, eu a revelo. Se pra acabar com essa porra, eu arregaço. Se vocês querem perder a linha, eu arremesso. Se vocês forem deixar na minha, eu arremato mais. Se vocês quiserem a verdade, eu a revelo. Não, não, não, não, não. Somos iguais nem parecidos. Não, não, não, não, não. Me deixa em paz, sou tão fudido. Não, não, não. Não, não, somos iguais nem parecidos. Não, não, não, não, não. Me deixa em paz, sou tão fudido. Não, não, não, não.